O Silvio colocou sua mão, dentro do zelo. Já. O que acontece? É, queima assim, se tiver muito gelado. Queima. Isso é. Ah, então, Sereguinho, veio espíritos pouco evoluídos gritando com grunhidos, com soros, com lamentos e dor. Tá queimando, tá queimando, tá queimando. Onde o ser humano que não buscou estudo atribuiu o queimar ao fogo. Onde atribuiu o inferno ao fogo. O inferno é frio, é gelado. Nossa. Sem fogo não negou. É Eita. atribuição do ser humano, falta de estudo do ser humano. Não. Onde atribuiu aquelas entidades que vieram dizendo. Tá queimando, tá pegando fogo, tá me queimando. Não tava pegando fogo, apenas tava queimando, porque o gelo queima, não queima, nego. Queima. O inferno é frio. Respeitar é um dever. Um ponto em homenagem ao teu Exu. Oh, vamos lá. Isso, baila que baila na porteira. É na porteira meia-noite. Isso, baila que baila na porteira. É na porteira meia-noite. Baila o Exu na encruzilhada. Quem é que vai dizer que o tiriri não é de nada? Baila o Exu na encruzilhada. Quem é que vai dizer que o tiriri não é de nada? Isso é? Que bonito. Boa noite, a hora é essa, Maria Padre já chegou, agora é festa. Boa noite, a hora é essa, Maria Padre já chegou, agora é festa. Nasceu num cruzeiro das almas uma roseira que já deu flor, entre elas uma rosa. Em uma linda mulher se transformou, nasceu, nasceu no cruzeiro das almas, uma roseira. Não tava pegando fogo, apenas tava queimando, porque o gelo queima, não queima, nego? Queima. O inferno é frio. É uma etapa do frio da alma, né? Isso é. E o céu? O céu, neguinho, o céu se tem fogo. Sabe por quê? Porque sou iluminado por uma luz tão grande e que nem todos têm coragem de olhar para aquela luz. E detrás daquela luz tem um homem lá, neguinho, que não se apresenta em forma de homem, apenas como uma energia. Poucos verão. E até hoje eu vou ser bem sincera, ninguém conseguiu ver o que está detrás daquela luz. Lá sim é fogo. Nossa. Lá sim queima. Com fogo, não com gelo. Por que que a senhora citou Lúcifer e Beelzebub? Luciferinho. Boa noite, é. Oi, sim, tô ouvindo aqui. Sempre. Sempre. Vou falar uma coisa agora. Como eu disse, será uma polêmica. Se algum Exu se apresentar como Lucifer, eu não sou mais Maria Padilha. Eita. Lucifer. Foi nome dado a um anjo. A um anjo que tocava na orquestra sagrada, a qual, por ter status, a soberba e faltou a humildade de tocar na orquestra e fazer um som hermoso, um som agradável aos ouvidos, subiu. Subiu para a soberba, onde quis ser mais que aquele homenzinho. Não, mais que mim tu não serás. Vai lá para baixo. Aí aconteceu, neguinho, que teve um homem na Terra que era músico, tocava acordeões, tocava harpas, tocava sete instrumentos. Isso é. E a voz dele no canto era lírico, onde hoje chega como isso, sete liras. Então, os sete liras é um isso evoluído. Aqueles que não são tão evoluídos, que são os pagãos, que vêm na linha de Lucifer, porque enquanto vivo quiser ser mais do que podiam ser, vão para Lucifer, são acolhidos pela falange de sete liras. Hoje tem uns ou outros que se apresentam como isso Lucifer. Não existe, não chega na Terra, não chega no corpo. Isso é? Sim. O seu capa preta também falou isso. É. Isso, Lucifer, não chega. Capa preta, neguinho. É meu compadre, mulher moça. Capa preta vem na linha de Musifins, não é lá? E agora? Não lembro. Capa preta foi condenado, foi julgado... E foi batido uma tela, como se fosse um espírito zombeteiro, um quiumba. Foi, neguinho? Ah, é mesmo, ele falou. Depois ele foi lá em cima e falou que tá errado isso daí, que é isso? Ela, capa preta, neguinho, é confundido com quiumba. Tem um Exu. O Exu a qual eu faço parte, a qual eu devo reverenciar, porque eu venho na linha de Musifins. Na linha do quê? Musifins. Que? Não tem um outro equivalente desse aí? Qual que é? É um lado de... Esse é um lado de sul. Esse de Musifins. Vem ao respeito à linha de sul capa preta. Nossa. E Musifins é o fim do começo, o começo do fim. Tá, confundiram o fim... Confundiram o filhinho com Kiyumba, com Egum, com o espírito jabeteiro. E apenas era um Exu querendo se evoluir. Ele era um Exu querendo mostrar que era um Exu. Ele não era Kiyumba. Ele não era, como dizer assim, um espírito jabeteiro. Era o Exu capa preta. E é nesta linha que eu venho. É nesta linha que eu respeito, neguinho. Seu capa preta é Odara. Mas, hein, então a senhora estava dizendo que, já estava falando, falou do Lúcifer, agora fala do Beelzebub um pouco. São três nomenclaturas, tá legal? Sabe que nomenclatura, né, legal? Nomenclaturas são nomes dados porque o ser humano, por falta de conhecimento... por falta de doutrina, por falta de aprendizado, atribuiu Lucifer, Beelzebub e Maioral. Beelzebub, neguinho, ele veio junto com Lucifer, que Lucifer foi, como dizer assim, o que da situação. Ele caiu, mas não caiu junto. Caiu com muitos que eram adeptos a ele. Muitos que seguiam a ele. Mas como foi dito para o senhor, tem que ter a esquerda e a direita, o preto e o branco. Lucifer veio com Beelzebub e Maioral. Maioral? O nome... é mulher, moço, Maioral. É. Ah, como dizer assim, que nome é Maioral? Nome poderoso. É poderoso, mas não tem a fé que vem esse poder contra mim. Mas o quê? Que venha esse seu Maioral contra mim, então. Eita, não fala isso, dona Padilha bate na madeira. Não bate, neguinho, porque eu faço o meu feitiço com o meu acerto. Ah. Nomenclaturas dadas a entidade das entidades caídas. Sabe por que caíram? Para perder a soberba, para aprender a ser humilde. Entendi. Mas, no, mas na hierarquia dos Exu, então, quem que está no posto mais alto de todos os Exus? Não é o maioral? Nomenclatura, neguinho. Nomenclatura dada pelo ser humano. Ah. O ser humano, como eu disse para o senhor, 90% da doutrina do Exu quem faz é o aparelho. 10% quem faz é a entidade. Então o senhor busca, neguinho, eu quero ver se o senhor consegue fazer isso que o senhor está fazendo comigo hoje, uma entrevista, uma consulta com esse maioral. Coxa maioral não, mas com o Lucifer eu já fiz. Era o Lucifer, neguinho. Então, é isso. Mentiroso. Que eu... Não era? Mentiroso. Falava muito mais coisas terrenas. Uhum. Até tentou se sozinho, né, neguinho? Até o quê? Tentou botar medo no senhor. Ah. Tentou botar medo no senhor. Ah. Não foi, hein? Tentou se sozinho, não me disse aqui. Não duvide de mim. É. Eu sei quem isso é. É. Esse não mete medo. Esse não assusta. Mas a dona Pombogira sabe, né? Nesse trabalho meu é uma dificuldade muito grande. Eu nem busco fazer isso, identificar quem está ou não, porque a própria pessoa, às vezes, ou o próprio espírito. Né? Porque se era ou não era, ali certamente tinha um Exu ou não, mas o Exu da pessoa estava ali e a pessoa também humana merece um respeito. Isso é. Né? Mas é, vocês aí sabem o que era, né? Neguinho, vou dizer uma coisa pro senhor. Não fazendo a soberba para meu lado. Como eu disse, não sou melhor que ninguém. Não, não. Mas sim. Também não sou melhor, né? Claro, claro. Tá difícil, nego, encontrar isso hoje na Terra. É porque... Por quê? Conforme os anos vão se passando, o Exu vai parar de vir no terro, vai parar de vir no aparelho. Vai chegar uma época, neguinho, porque senão não vai mais vir na Terra, não. Porque o ser humano hoje está fraco. O ser humano hoje está falho. O ser humano hoje vislumbra muito mais o luxo do que a humildade. Triste, né? Vai chegar esse tempo na Terra ainda. Não. Tá chegando. Tá chegando, ó. Não, mas viu? Isso vibra, mas não chega. Ou seja, vai começar a fazer um trabalho através da mediunidade mais consciente. Onde o Exu trabalhará? Com a força dele. Mas com o status da parte. Com o ser humano trabalhando. Uhum. Exu, neguinho, que tomam conta, prestam conta, está se acabando o tempo. Eu tomo conta do momento que estou na Terra. Tomo conta do aparelho, tomo conta da mente dele, mas presto conta pro grande lá de cima. E isso está se acabando, neguinho. É. Isso, Maria Padilha trabalha na encruzilhada. O Exu, Maria Padilha trabalha na encruzilhada. Toma conta, presta conta. A romper da madrugada, toma conta, presta conta, ao romper da madrugada. Isso é, neguinho. Ô, dona Padilha, e quando tem assim uma pessoa que ela não tem maldade no coração, mas ela se encontra numa situação que ela acredita fielmente, muitas vezes, que está ali recebendo uma entidade... Que orientação a senhora dá para essas pessoas? Fé. É a fé delas. A fé e a verdade. Quem tem fé tem tudo, quem não tem fé não tem nada. A fé delas. A palavra fé, neguinho, é constituída de duas letras e um acento, não era assim na terra? Sim. Mas para nós, nego, é tudo. É o tudo. Se é a persona, o aparelho, o médium, está desenvolvendo uma entidade a qual vibra uma energia e está com tanta fé dentro do seu coração, neguinho, o aparelho não será julgado. Será apenas misericordiado. Será misericórdia. Entendi. Esse senhor Sangoleguinho, nunca esqueça que eu falo muito desse homem. Sim, sim. Você muito se esquece desse homem. O orixá Xangô, né? Xangô trabalha com a justiça e trabalha com a misericórdia. Entendi. Ele coloca na balança dele a persona que ser o Exu. A persona de fé no Exu. Onde a balança pesará no fé e no querer ser. Entendi. Isso é? Sim. Agora. Então, isso até serve para todo mundo entender agora o meu ponto de vista. Quando eu falo com um médium no diálogo com os espíritos, dona Padilha, eu deixo para Xangô cuidar de tudo que precisar cuidar. Porque a pessoa vem, eu estudo a história dela, me parece uma pessoa que tem um comportamento que condiz com a religião, então eu converso, e a entidade também é verdadeira, eu converso com a pessoa. Só que daí, quem vai cobrar se ela está fingindo ou se não é a entidade que ela está dizendo que é? É Xangô, eu não tenho nada a ver com isso. Outro que a boa intenção de sempre ter a pessoa certa. Senhor, teu coração é aberto, a tua fé é aberta, a tua vontade de conhecer, de expor e de mostrar é através da sua fé. Não vai pesar pro senhor. Neguinho, teve vezes que o senhor teve até rávia de falar com entidades, que entidades quiseram falar desafiada para o senhor. Mas o senhor não perdeu a sua educação. Não. Realmente. Teve vezes que o senhor falou com... Neguinho, as palavras promíscuas na terra, se me ensinar, eu sei falar. Mas não falo. E por mais que sou uma pombazira, não sou promíscua, sou uma entidade. A promiscuidade é da matéria. A promiscuidade não é do espírito. Tem pombagiras hoje que foram prostitutas? Tem. Mas também tem pombagiras que foram freiras. Eita. A promiscuidade não está no espírito, e sim na matéria. Na falta de conhecimento, na falta de doutrina. Como muito hoje, muitos geradores de Exu, feitores de Exu, pais no santo, não ensinam os aparelhos, a culpa não cai em cima do médium. A culpa cai em cima daquele que está ensinando. Entendi. Então... E o senhor caô, cabecilha, veio através de Oxalá executar as leis. Dom, julgarás quem está certo e quem está errado. Olha lá. Então, não cabe a nenhum de nós, começando por mim, obviamente, eu já reconheço isso, mas também aqueles que estão ouvindo, né? A querer julgar ou dizer, olha, aí tem entidade, aí não tem entidade, aí tem médio não sei o que, aí não sei o que. Deixa Xangô cuidar. Gostar é um direito. Apenas me respeitem e respeitem ao senhor. Olha lá. Sim. Os outros, os demais, o senhor da balança cuidará. É. Se eu fosse incorporado num corpo de um médium, tu blasfemando, prestarei conta com o Sangô. Se hoje fosse o médium fingindo, ele prestaria conta com o Sangô, neguinho. Não caberá a quem estiver escutando isso julgar. A justiça foi dada pelo grande Oxalá a Sangô para executar, não para o ser humano. O ser humano executa hoje a justiça terrena, não a justiça espiritual. Perfeito. E quando a senhora falou sobre promiscuidade, que algumas pombogiras foram freiras, o que a senhora acha de uma escultura da Maria Padilha das Almas, que eu ainda vejo bastante à venda, que ela fica assim com os seios de fora? Ela falou de Linho, na lua que se passou, na lua que se passou, é a lua que eu fui ontem, né, negócio? Foi pronto. Lembra que eu falei pro senhor que a doutrina que era para ser hoje, se foi adiada para ontem? Sim. É. Na lua que se passou, que foi ontem, esta foi a doutrina que eu dei na Terra. O porquê das imagens. Imagens. Imagem, neguinho, é aquilo que se imagina. Parou para pensar nessa palavra, que duas palavras é uma coisa na outra? Imagem é aquilo que se imagina. É verdade? É. Verdade. Ou por que fazem pombogiras, tudo as imagens com seios de fora, que eu não gosto daquilo não. Não gosto. Porque eu não sou isso. Nada. Feita pela mão do ser humano. Eu sou um espírito. Atribuíram que negou o catolicismo. Porque na terra de vocês hoje, chamada Brasil, o catolicismo, por mais que perdeu, ele perdeu a força, negou. O catolicismo perdeu a força. É. Mas ainda vinga. Mas sim, o catolicismo atribuiu o quê? A senhora que cuida das águas doces, a energia que cuida das cachoeiras, das águas calmas, Oxum. A senhora que cuida das águas agitadas, das ondas, das águas salgadas, Yamanjá. Eu por esse vaga. O catolicismo atribuiu imagens, aquilo que se imagina. Dona Senhora que apareceu, Nossa Senhora Aparecida, foi encontrada no rio, onde primeiro se encontrou o corpo, depois a cabeça, mas foi no rio. Então atribuíram Oxum à Nossa Senhora que apareceu. Um bandista que tem muito ainda ligação com o catolicismo. Nossa Senhora dos Navegantes, a senhora que cuida daqueles homens que pegam as embarcações, se vão por mar adentro. Onde reina Iemanjá? Nas águas agitadas no mar adentro. É atribuição. Aí veio o Exu e a Pombagira, festando, dançando, cantando, muito parecido com um ser humano da Terra hoje. Atribuíram a quem negou? Ao diabo. Bebe, fuma da risada. Isso é coisa do diabo. Isso é putaria. Pombagira é puta. Isso é chifrudo. Isso usa chifre. Onde as imagens, que é aquilo que se imagina, foram feitas de acordo com a imaginação do ser humano. Compreendeu? Sim. E agora, o que a senhora acha, então, de a gente pegar uma imagem de uma pombogira da Maria Padilha e cultuar ela desse jeito assim. Muitas vezes hoje já se tornou uma coisa dizendo assim, olha, eu não ligo para o que fizeram, importa que o amor pela minha pombogira, por mais que eu use esse intermediário, o que me parece que hoje na Umbanda os umbandistas cultuam a entidade e não se importam muito pela imagem que está ali na frente. Como é que a senhora... La imagem, nego. Como eu disse, la imagem é aquilo que se imagina. A imagem que foi nos ensinada, foi nos pregada, Pombogira Maria Padilha, uma mulher com seios de fora. A imagem é como se fosse a sua careta que está aqui, ninguém vai falar. Só foto. Foto. Uma lembrança, um recuerdo. Automaticamente, ao ver o senhor nessa careta sorrindo para mim, eu recuerdo do senhor Jefferson. Sim. É assim que funciona. Sim. Ao olhar para aquela imagem daquela mulher com seios de fora, encurvada para a esquerda, com uma caveira nos seus pés, lembram de Maria Padilha das Almas. Uma representação. Mas nós não estamos naquela imagem. Nós estamos no ar. Estamos no espírito. Entendi. E quando, no caso do Beelzebu, é uma mistura de animal que não, eu não entendo muito bem. A senhora saberia ou teria disposição de falar um pouco sobre por que que mistura... tanto assim? Esse Beelzebu, Niquinho, é que o senhor está me mirando. Ele faz com o garfo esquerdo dois dedos apontados para baixo, dois dedos apontados para cima, a mão direita, não era assim? É. Usa casco fendado. Os cascos, Niquinho, de bicho fendado, não era assim? Sim. As patas de um bicho fendado. E fendado, Niquinho, é aquilo que se tem uma fenda, um entremeio. E a cara de um cabrito com chifre. Mistificação pelo que não foge de fundamento. Compreendeu? Sim, sim. Deixa que as pessoas se aprofundem mais nisso, nos seus estudos individuais. E a senhora falou que também já encontrou com dois arcanjos. Oh, é. O arcanjo Miguel não é anjo, é arcanjo. Arcanjo Miguel negou. E o outro era o qual? Rafael. Oh, autoridade, hein? Nossa, como é que foi? Miguinho, para mim estar hoje num corpo humano, cegando, como eu disse pro senhor lá no comecinho, ó. Hoje, o ser humano entende que isso coroado é apenas aquele que se evoluiu. Mas tem um outro caminho desse coroado. Mérito da corona. Eu busquei. Eu busquei hoje ser dona de uma cabala de sul. Uma falange, né? Isso é. Falei com os neguinhos, foi lá em cima, foi lá embaixo. Para mim, ser dona de uma cabala, neguinho, não foi à toa. É. Nossa. E aí, às vezes, a gente vai numa gira de esquerda, aonde está lá a Pombogira dando consulta, e pede para ela umas coisas que nem pro vizinho a gente pediria, né? Teria coragem de pedir. Cuidado, neguinho. Cuidado ao que pedes. Já falou. Cuidado ao que fala. Porque nem sempre a entidade está ali. Infelizmente. É. Infelizmente. Nossa. O senhor sabe que é Arcanjo Miguel, né, bom? Ah, a gente tem aí a ideia, né? Mas assim, a história mesmo, se eu souber, eu não lembro. Sincretismo. Sabe o que significa sincretizar? Sim. É agregar, né, Negão? Sim. Agregar é a união. De duas coisas diferentes que se formam uma só. É. Arcanjo Miguel hoje, para mim, como eu, desde o começo eu falo para o senhor, é o senhor Xangô. Então, Arcanjo Miguel, Neguinho, é o seu Xangô. Seu Miguel Arcanjo. E Rafael? Miguel. E o Rafael? Rafael, Neguinho, é o cortador de demanda. Ele corta as demandas, ele corta as feitiças, ele corta as maldades humanas para que Miguel julgue. No caso, esse novo. Compreendeu? Sim. E, mas na Umbanda, como é que chama? Ogun. Ah, tá. Nossa. Parece que tá até mais acessível, né? Quando. Neguinho, porque os seres humanos hoje, Neguinho, os aparelhos encarnados, pouco buscam o sincretismo, buscam mais o seu ego interior. Sincretizar é agregar. Hoje, o meu neguinho na Terra usa imagens de santos católicos no congal dele. Uhum. Mas que cada imagem é sincretizada, é agregada a uma entidade de Umbanda. Porque quando os negros velhos, uhum, os escravos, situavam sua religião, eles não podiam mais, porque os patrão branco proibiram eles de cultuar as suas entidades africanas. Queriam catolizar os negros, donde os negros, que são muito espertos, fizeram o quê? Foi encontrada nessa terra uma santa, que encontraram o corpo primeiro e depois a cabeça numa água de Rio Doce. Nossa Senhora Aparecida, ela porque apareceu, né, negão? Quem é que cuida das águas doces? O som. E por aí você vai, negão. Os negros velhos, os pretos velhos são muito sábios no que fazem. Agregaram, sincretizaram a religião deles com o catolicismo brasileiro. Tá certo. Entendi. Ô, Dona Maria Padilha, a senhora então estava falando sobre as esculturas, o que é e o que não é, então a gente acabou por então falando da parte da esquerda. As imagens são apenas imagens. Entendi. Aquilo que o ser humano, ainda por uma cultura, imagina que seja. Do lado da direita, neguinho, se o senhor vir aquele meu barraco, onde o meu barraco se torna a serra de algum EV, o senhor verá orixás, santos, caboclos, que não foram feitos numa imagem de Cristo, apenas uma pedra. Essas colhidas aonde no rio, porque o rio é água, a água é vida. Tá certo. Então, já tratamos então disso. E agora um outro ponto, eu vou já caminhando para o fim, é a ideia do tal do cobrar. Quando uma pessoa cobra. Eu conversei muito com a vovó Maria Conga a respeito disso. Ela falou que o dinheiro é uma energia que deve se respeitar E não pode achar que Xangô dorme, né? A pessoa que haja como ele quiser e que ninguém julgue, mas a pessoa mesmo não escapa das suas maldades, né? Não importa o que ela faça. Entra esse negócio. Então, cobrança do ouro da terra. Até lá um tempo atrás, hein, ó. Tudo que me pedisse, tudo que pediram, não cobro nada, nem ouro, nem prata, só cobro a sua fé. Mas me foi ensinada para mim, Padilha. Funciona assim. A senhora como espírito, a fé é o suficiente. Mas a matéria, o corpo a qual a senhora chega, precisa se manter. Donde eu comecei a cobrar, neguinho. Senhora? Isso é? Mas como dizem, espírito não precisa de dinheiro? Não, eu Se tô. vem um homem ou uma mulher na minha casa, eu falo comigo, eu quero isso, quanto é que a senhora me cobra? Eu digo, eu cobro a sua fé. Mas fala com a dona da casa, mas depois fala com o meu amigo, porque tem um preço, um ouro na terra que tem que ser pago para isso. Claro, vai comprar uma coisa e ele vai gastar. Isso é. Não falo valores, não falo ouros na terra. Apenas falo falar com meu amigo. Ou com o cambone. Comigo, tá? Mas, por exemplo, se uma pessoa vai falar assim, eu quero falar com a Maria Padilha do Cruzeiro das Almas. E aí, quer fazer uma consulta fora do dia da gira. A senhora incentiva o seu cambone a cobrar? Qual o motivo que queres falar comigo? Ah, então vai depender o motivo. Dos caminhos estão trancados? Queres desenvolver uma entidade no senhor? Ou queres escutaria? Neguinho, algumas coisas atrás, chegou uma neguinha aqui no meu barraco. Precisando de ajuda espiritual. Eu falei, não vou cobrar nada. Eu me disponho a vir duas vezes a cada 7 luas para ajudar a senhora. Porque a ajuda é espiritual. Agora, é material? É carne. Isto eu falo, que o meu nego cobra mesmo. Porque o tempo que está aqui, incorporado comigo, poderia estar fazendo um trabalho, poderia estar descansando o corpo dele, estar a família dele. E está dispondo do tempo dele para estar aqui comigo. Claro, Tô certa? sim, tá certo. O senhor acha que a gente é muito hipócrita, então? O ser humano depende, neguinho, da maneira que você está perguntando. No lado da caridade, fazer o bem para aqueles que merecem. É uma dádiva. Porque assim, neguinho, o senhor sabe que o senhor é muito caprichoso com o seu corpo. Não era assim? Se eu sei o quê, desculpa. E vocês é muito caprichoso com a Ah. sua matéria, com o seu corpo. Mas cabeçudo quer dizer o quê? Sempre bem limpinha. Tudo na harmonia com o corpo. Sim. Mas o senhor sabe que se sair pela porta lá fora, tá chovendo, tem lodo, tem barro, tem lama. O senhor tem a opção. Pisa na lama e se suja, ou fica quietinho e fica limpo. Mas numa teimosia, o senhor vai, não, eu vou me sujar. Eu não tenho direito de cobrar para limpar o senhor depois. Mas dizem que assim, é parte da hipocrisia. O que se ganha de graça, que é o dom da mediunidade, se dá de graça. Se a pessoa não tem tempo, então ela que vai trabalhar e não fique fazendo da mediunidade um trabalho. Não se dá aquilo que não tem. O nego é médium. O ser humano, num contexto geral, tem sua mediunidade para si. Se o senhor tem uma mediunidade, o senhor tem um dom. De ajudar o próximo, ajude. Aquele que vem com interesse, ninguém cobre. Ajudar aqueles que mereçam, aqueles que precisam, não aqueles que não precisam. E quem não precisa, por que? Porque nós, aquilo que pode conseguir sozinho. Então, fala pra mim, a senhora falou depende do que a pessoa quer, eu cobro, depende ou não cobro. Dê um exemplo pra mim do que a senhora incentiva a cobrar e do que a senhora não incentiva a cobrar. Chegou uma menina, uma mulher, no meu barraco, a qual estava com perturbação espiritual, a qual ela tinha que desenvolver a pombagira que estava incomodando ela. A pombagira é dela, o corpo é dela. Vai eu cobrar apenas para ensinar a pombagira a respeitar o corpo, respeitar a matéria? Não. Isso é caridade. Se esta mesma mulher viesse cá, dizendo, eu tenho um macho que está faltando com suas obrigações. Eu quero que ele tenha fogo. Eu quero que ele tenha desejos por mim. Ela, como mulher, não consegue fazer isso. Está com o macho errado, então. Mas se quer fazer, é feito. Mas tem o preço. Então, mas, Dona Maria Padilha, quem ouve vai dizer assim, bom, mas se a Dona Padilha é um Exu coroado e ela se presta a esse tipo de pedido, então ela não é uma pessoa, um espírito, uma entidade evoluída. O que a senhora tem a dizer a essas pessoas? Como eu disse para o senhor, repito e falo. A senhora que esse homem quer. Tenho certeza? Tenho. Donde eu explicarei tudo, neguinho. Tudo que eu trabalho, tudo o que eu faço, eu cito exemplos. Donde virá um exemplo. Queres ter esse homem? Este homem não estará contigo por amor. Estará contigo porque ele estará enfeitiçado. Tu tirás dele o livre arbítrio. Farás dele teu escravo e não será para sempre. Vou segurar até onde eu posso. Queres assim mesmo? Aí vai do ser humano, me procura. Claro que outro neguinho. Passei muitos por isso. Hoje não faço mais. Não faço mais Ai, quero falar com Maria Padilha, Cruzeiro das Almas. O meu neguinho, o senhor não está aqui de testemunha, mas tem o senhor Ramon, que está aqui do meu lado, uhum, escutando. Uhum. Os filhos da casa querem falar comigo, o meu nego não faz cobrado. Que é o dever dele como pai no santo, como cacique de Umbanda, como zelador, ensinar. Se não for ele, serei eu. Donde não será cobrado nada. Um dia fora vem, quero falar com Padilha. Para que tu queres? Ah, porque tu é muito doente. Não chama mais Padilha. Chama o lado da Umbanda. O espírito velho pensa. Não é de cobrado? Eu quero que tenha um maço assim, assim, assim, que eu quero que seja maço debaixo dos meus pés. Então, meu amigo, cobro uma consulta, cobro o ouro da terra, que é o tempo que poderia estar descansando, estar disposto desse tempo para estar com a família dele, estar incorporado para ser uma pessoa que está buscando numa entidade aquilo que ela poderia conseguir por si própria. E se ele não conseguiu, é porque ele não merece. Entendi. Bom, fica, né, porque da nossa criação e a aversão ao dinheiro e ao que a gente acredita que o dinheiro causou, né, como se a faca fosse ruim. E não quem manuseia a faca, né? E o dinheiro é a mesma coisa. O dinheiro não é ruim, não é verdade? Não. Ah lá. O ser humano precisa do ouro, nego. Uhum. O ser humano é matéria. Precisa do ouro na terra. Ah lá. O espírito precisa da fé. Onde vem o equilíbrio, matéria e espírito. Eu preciso da sua fé. Mas a matéria precisa se manter. Então, sim, sim. É, e então fica, né, essa interrogação no ar, porque não porque esteja errado, de novo. É aquele velho desejo que temos de nos colocarmos no lugar de Xangô e sermos os justiceiros quando não nos, só nos cabe a nossa vida, né? Sim. É o tal de olhar pro outro e falar, olha, isso daí não se faz. Então melhora o que tá errado na sua vida mesmo, né? Deixa o outro seguir na vida dele e tudo bem. Então, até que isso se acalme no mental de muita gente, o dinheiro e a cobrança, porque foi mal usado e abusado, fica assim ainda para ser definido por cada um. Mas vamos lá então, chegando aqui para o final, Dona Maria Padilha, do Cruzeiro das Almas, eu quero dizer que foi uma satisfação enorme, a senhora é a primeira pombogira dessa linha aqui, graças a Deus, a Yansan, a Ogum. Tivemos aí a oportunidade de tê-la aqui no Diálogo com os Espíritos, a primeira Maria Padilha, graças a Deus, viu? A senhora está me ouvindo? Eu é. Sempre? Jô, que lhe agradeço a tua fé. Então, Dona Padilha, a senhora quer dar aí pra gente, então, uma mensagem final, sei lá, um resumo do que a senhora gostaria que esse povo todo que está ouvindo uma entidade que se manifesta na linha de Maria Padilha, na posição de um Exu mulher coroado, que ensinamento que a senhora gostaria que partíssemos daqui hoje, bem guardado, sim, dentro do coração, para que na nossa vida possamos sempre rumar para as esferas mais elevadas. primeiramente ao Senhor. Se predispôs. Teu tempo na terra para entrevistar uma entidade, um bom axé. Cuidado com entidades acostadas. O Senhor fala que nem todas são evoluídas. Muitas entidades vêm querer um status. Poucas vêm mostrar o que são. Aos humanos encarnados que estão na Terra escutando esta mensagem, eu, Maria Padilha, vos digo: sigam a sua cabeça, sigam o seu coração, não sejam maiores que ninguém, mas também não sejam menores. Cuidado com o que tu diz. As palavras que tu fala servirão para o amanhã. O que tu fala hoje colherás amanhã. Não plante a batata querendo colher o abacaxi. Apenas duas letras. Fé. Tenho fé. Não no ser humano. O ser humano peca. Tenho fé naquilo que vocês têm. A fé não é soberba. A fé é humildade. Busquem no seu interior, nas suas entidades, o que elas são. Não aquilo que outras entidades digam o que vocês são. Isso é sim, graças a Deus. Então, Dona Padilha, que Deus nos abençoe, nos bendiga, e que então, numa outra oportunidade, vamos falar com seu Tiriri Lonan. E agradeço a senhora. Olha aqui, como uma forma de agradecimento, eu vou abrir aqui para a senhora ver. Aí a imagem agora ela vai aparecer, olha aí, olha. Mostra, pede pro menino mostrar pra senhora aí no computador. Que é isso? Fica ele, Padilha. Boa noite. Aqui, ó. Como o senhor habla muito lá para Deus, aí eu puxo e canto um ponto pro senhor. Vamos lá. Choveu, choveu, fora na calunga que não choveu. Choveu, choveu, fora na calunga que não choveu. É que a dona Padilha, cruzeiro das almas, presta conta pra Deus. É que a dona Padilha, cruzeiro das almas, presta contas a Deus. Choveu, choveu, fora na calunga que não choveu. Choveu, choveu, fala na calunga que não choveu. É que a dona Padilha, cruzeiro das almas, presta contas a Deus. É que a dona Padilha, cruzeiro das almas, presta conta pra Deus. Nossa. Tudo que eu faço, tudo que eu falo, eu tenho a prestar conta. Muito bem, então. Nossa. Aí. Agora, então, eu fico muito agradecido, então, da senhora ter vindo, ter passado o seu axé aqui para quem está ouvindo, ter dado bastante do seu ensinamento aqui para a gente. Não. Vamos cantar. Canta um ponto de partida que a senhora mais gosta. Abre essa cova, eu quero ver tremer. Abre essa cova, eu quero ver balancear. Abre essa cova, eu quero ver tremer. Abre essa cova, eu quero ver balancear. Maria Padilha das Almas, o cemitério é o seu lugar. É no buraco que a Padilha mora. É lá na lomba que a Padilha vai girar. É no buraco que a Padilha mora. É lá na lomba que a Padilha vai girar. Neguinho, um recado para o senhor. Pode falar. Isso não é o diabo. O senhor quer buscar o diabo? Quer ver o diabo? Não, senhora. O diabo está bem perto do senhor Tarimba, onde o senhor mora. Oi. Desce umas escadas de onde o senhor mora. Tem escadas? Não. Não tem. Onde o senhor mora? É perto da tua casa. Seu barraco. Uhum. Sua casa. Uhum. O seu moradia. Tem umas escadas que desce. Ah. E aí? Sai da solteira, desce umas escadas. Uhum. E lá na rua, nas estradas, buscarás e verás o diabo. Que o diabo hoje, neguinho, está num pai matando um filho. Num filho estuprando a irmã. Isto é o diabo. Isso não é o diabo, isso é caminho, isso é verdade, isso é dedicação. Perfeito, muito bom, muito obrigado. Nossa. Essa, senhor. Oh, obrigado. Então, gente, a minha porta está chegando. Neguinha, já passou o tempo da hora grande. Tá certo. Lá meia-noite. Ah, é, deu uma, né? Ponto, o galo cantou, cantou pra anunciar que tiriri. Deu meia-noite, ponto. O galo cantou pra anunciar que tiriri chegou. Ele vem de Aruanda, de Capicatole, se desce na mão. Esse eixo de fé é que nos traz a fé e nos dá proteção. Alarou isso. Eixo é Mojibá. E alarou isso. Eixo é Mojibá. Buonasera, boa noite, senhor neguinho. Boa noite. Muito agradecida por confiar em mim, como Maria Padilha, a mulher, a entidade, o espírito, La Pombozira. Que força de encontrar ao teu coração. Salve, Maria Padilha. Su. Que assim seja. Sabe qual é o ponto que eu vou embora? É, qual que é o ponto? Vou contar pro senhor, presta atenção na letra, na música. Tá bom. Sou a tabaque, sou a Maria Padilha vai ao ló. Sou a tabaque, sou a Maria Padilha vai ao ló. Mas ela diz, até logo e até breve, se precisar é só chamar. Mas ela diz, até logo e até breve, se precisar é só chamar. Galo cantou, é hora, Maria Padilha se despede, vai embora. Galo cantou, boa noite, é hora, Maria Padilha se despede, vai embora. Galo cantou, é hora. Já pensou? Maria Padilha, pode falar. A Maria Padilha tá subindo agora, se quiser esperar o Alessio, pode ser? Então, só um momentinho que eu vou te passar. Maria Padilha se despede e vai embora. Tchau, Lucas, é hora. Maria Padilha se despede, vai embora. Galo cantou, é hora. Maria Padilha se despede, vai embora. Alex. Tá bem? Ó. Ali tá aí. Já precisa da sanar. Fala aí, Lindy. Diferente. Oi. Alessio. Oi, Jefferson. Eu só queria saber como que você está se sentindo. Normalmente no final eu pergunto pro médium como é que foi, onde ele estava e como está se sentindo. Ah, eu vou bem. Você lembra de alguma coisa? Como é que é? Não, tô achando estranho porque quando eu incorporei, eu falei contigo, era apenas sua foto. Ele abriu recentemente. Agora estou vendo uma pessoa se mexendo. E a diversidade que era 7 horas da noite, agora é meia-noite 7. Já meia-noite 7, amor. Ai, meia-noite 7. Ela foi certinha, chegou. Hã? Ela foi certinha? Foi muito, muito bonito, tudo muito bonito. Então, gostei muito, quero agradecer a vocês todos. E parece que não, mas a cada entidade que eu falo é um amigo que eu ganho. Sim. Sabe? Então, a gente fica muito feliz. Ela falou hoje de coisas maravilhosas e de coisas que o senhor, como não conhece meu trabalho ainda, não poderia saber, de eventos que aconteceram e coisas feitas que só eu mesmo consigo encontrar fundamento no que ela falou, dizendo assim, não, isso então, pode... Ela que é uma ruma de verdadeira. Ah, sim, com certeza. Bom, feliz por ela, sim, orgulhoso dela. Mas tá bom então, meu filho, vou deixar você... Ela é louca, né? Hã? É a minha louquinha, te falei que ela é louca, não falei? Não, nada de louca ali, cara, ela é muito sábia, sim. Mas tá bom então, olha, um abraço pra vocês, muito obrigado a vocês dois, viu? Que Deus abençoe. Talvez te avisar. Ah, sim, assim, mas aí vai sair lá também, todo mundo já vai ficar sabendo, mas eu vou avisar também, pode deixar. Tá, então deixa tu tá com sono. Isso. Vendo. Não, mas ainda vou jantar, tomar banho. Mas Deus abençoe vocês e muito obrigado por tudo, viu? Precisando, Jefferson, é só falar. Vamos sim. A nossa religião tem que ser exposta. Eu Exu com Bajira. E agora que se Deus quiser. Meu canal, que Deus te abençoe pelo teu serviço. Que o Pai Solar te abençoe. Muita abertura de caminho pra ti. Que essa missão que tu está tendo não vai ser em vão. Pode ter certeza. Que Maria Padilha abra teus caminhos. Que Maria Padilha te abençoe. Te ajude na tua caminhada. Nossa. Assim será. Nasceu num cruzeiro das almas uma roseira que já deu flor. Entre elas uma rosa, em uma linda mulher se transformou. Nasceu num cruzeiro das almas uma roseira que já deu flor. Entre elas uma rosa, em uma linda mulher se transformou. Praticando sua caridade com muito amor, exalando a harmonia como perfume da flor, da flor. Praticando sua caridade com muito amor, exalando a harmonia como perfume da flor.